A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Saudamos os ouvintes da Rádio Boa Nova. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital vai dar início ao 13º programa A Escola e o Meio. Hoje retomamos a rúbrica Por onde andam os nossos alunos crescidos. E hoje temos a honra de ter aqui connosco o Nuno Rafael Dias, ou melhor, o Dr. Nuno Rafael Dias, porque já é licenciado, já está a fazer mestrado, como ele nos vai contar, que terminou o ensino secundário em 2016. Parece que foi ontem, mas já passaram os anitos. Boa tarde, Nuno. É um gosto rever-te. Bem-vindo aqui ao estúdio da Rádio Boa Nova. Boa tarde, professora. É um gosto também poder estar aqui e foi com muito gosto receber o seu convite para podermos falar um bocadinho do meu percurso e também lembrar aquilo que foi o meu ensino em Oliveira, no secundário, nomeadamente no básico, quando nós nos cruzámos ainda. É verdade. Quando eu te conheci no 7º ano de escolaridade. Há uns anitos. Bem, conta-nos então o que fizeste desde 2016, que percurso académico escolheste? Desde 2016, eu acabei o secundário, sempre um bocadinho a contragosto de uma professora sabe, porque fui ali empurrado para científicos e a coisa foi um bocado sofrível, e portanto depois retomei o curso normal e fui para letras, e tirei uma licenciatura em estudos europeus, que para quem não sabe é um curso de ciência política aplicado à União Europeia, ao quadro da União Europeia, nomeadamente à parte mais técnica da União Europeia e todo o arquétipo estrutural da União Europeia, como ela funciona. Concluí nos 3 anos, ou seja, um bocadinho antes da pandemia, foi em 2019, final de 2019, e desde então que estou a cursar mestrado em História Contemporânea, também na Faculdade de Letras, na Universidade de Coimbra, e regressei definitivamente à minha casa mãe intelectual, por assim dizer. História. Como a senhora sabe, exatamente. Engraçado como me recordo das nossas discussões sobre história logo no 7º ano e no 8º ano de escolaridade. Pois, de facto, e depois é curioso dizeres isso, porque seguiste um percurso de ciências e tecnologias, depois andaste ali a pensar na economia até certa altura e depois decidiste pela área das humanidades, onde se calhar, de facto, era como tu dizes, era a tua matriz. Muito bem, a par deste percurso académico, pois já percebi que tu já estás a fazer a tua dissertação de mestrado, que irás apresentar ainda este ano letivo. Correto, exatamente. E estás a pensar já em prosseguir estudos, eventualmente doutoramento. Sim, eventualmente doutoramento, depois já conforme a bolsa de doutoramento que eu espero conseguir almejar, para me conseguir estabelecer no mundo académico. A ideia é essa, é seguir a investigação, sim. Muito bem. A par deste percurso académico, desde que te conheço, também te percebi outro gosto pela política e tornaste-te membro de uma juventude partidária. Creio, se estou bem informada, que és o número 2 a nível nacional da JP. Sou vice-presidente, tecnicamente não sou bem número 2, mas sou um dos vice-presidentes, sim. Muito bem. Um dos vice-presidentes. Por andares nas lides da política, candidataste ao cargo de Presidente da Junta de Freguesia de São Gião, de onde também tens origem, embora não tenhas sido criado lá. Sim, tenho origens familiares. Há muito tempo, mas a minha infância foi passada na Aldeia do Senhor das Almas, Freguesia de Nogueira do Cravo. Muito bem. E foste eleito, ganhaste, ao que parece com uma maioria muito confortável, o que mostra que se calhar a juventude faz muita falta aqui aos nossos meios pequenos. Como é que tem sido esta aventura da política e depois particularmente a tua vida agora como presidente da junta, provavelmente os mais jovens do país? É, a par de um colega, de um homólogo meu, de uma aldeia de Melo, aqui de Gouveia, perto, também tem a minha idade, somos os dois os mais novos do país. Portanto, já agora tu tens 23. Tenho 23, eu acho que ele é uns meses mais novo que eu. Acho que também é, não sei se é de 98, se é de 99, mas é por aí, sim. Dividimos. Porquê a política? Eu diria que a política é uma coisa inerente à cidadania. Isto é, quando nós pensamos para além de nós próprios, para além daquilo que nós ambicionamos a nível individual e olhamos para o meio que nos rodeia, pelo menos comigo sempre foi natural tentar percepcionar o que me rodeava e perceber o que me rodeava, e depois também aquele gostinho da história de perceber de onde é que eu vim, o que é que se passa à minha volta e o que é que podemos perspectivar para o futuro. A minha política é sobretudo, acho que para mim sempre foi isso, foi, foi a arte mais nobre para servir as pessoas e para servir a comunidade em que nós nos inserimos e também na corrente ideológica que eu me insiro. Para mim, a comunidade sempre esteve acima do indivíduo e foi sempre assim que olhei a política e, portanto, entrei na política de forma natural, como a professora sabe, ainda antes de entrar qualquer tipo de militância partidária. Já vivia política, já gostava de seguir as leads, já gostava de perceber todas as opções políticas que nos rodeiam e foi um percurso natural até hoje. Recordei-me, entretanto, que também exerceste no anterior mandato, foste deputado municipal, porque de repente estavas a falar e lembrei-me de algumas das tuas intervenções. Tem sido uma boa experiência? Na junta. Na junta e também como deputado municipal? Sim, eu confesso que como deputado municipal fiquei um pouco desiludido, porque achei que a Assembleia Municipal, um bocadinho como a Assembleia da República, poderia ser uma caixa de ressonância daquilo que a comunidade vive, nomeadamente o nosso concelho vive. Percebi rapidamente que assim não era. Era uma coisa muito, muito fechada, um espaço muito fechado, que infelizmente não tem o alcance que deveria ter e infelizmente também muitas das pessoas, quando vão votar nas autárquicas, ainda não sabem distinguir muito bem qual é que é a diferença entre a eleição para a Câmara Municipal e para a Assembleia Municipal. E portanto fiz parte de algumas das batalhas, nomeadamente com o seu filho, com o André, apesar de em bancadas políticas opostas, mas o interesse do concelho sempre foi o que nos moveu. E depois foi um desafio que eu comecei a preparar já há 4 anos, não diria há 4, mas há 3 anos, de conseguirmos fazer uma lista para São João. Confesso que na altura não era a minha ideia ser eu encabeçar, mas depois uma coisa levou à outra, recebi esse apoio das pessoas da aldeia, e estou satisfeito por finalmente poder pôr em prática aquilo que eu penso e dar esse contributo às pessoas. E isso é o que me satisfaz mais, é agora ter os instrumentos e a liberdade para conseguir oferecer às pessoas todas as minhas ideias e os meus projetos para aquilo que me rodeia. E era isso que falávamos há pouco, a ideia de sustentabilidade e de futuro da nossa região, do interior, era um dos imperativos que me movia e é um dos imperativos que me move. Eu costumo dizer até aos meus alunos atuais que ainda espero ver-te na Assembleia da República ou, quem sabe, num qualquer governo de coligação. Se não for, não será já, mas tu também és muito jovem, tens a vida toda pela frente, porque acho que é fundamental que os jovens e que a população, de forma geral, se interesse por política. Como tu dizes, é uma atividade muito nobre, deveria ser a mais nobre, aquela que zela pelos interesses da comunidade, de todos. A política é a vida da polis, não é? Infelizmente, não vemos isso. Eu até vejo, noto isso pela juventude. As pessoas demitem-se dessa função, até mesmo do exercício do voto, e agora que estamos prestes a mais umas eleições legislativas, porquê que tu achas que há este desinteresse? Aliás, eu estive a analisar até para escrever um texto, a semana passada, a linha da nossa abstenção. E desde 1975 até hoje tem sido sempre, infelizmente, sempre a crescer e a crescer assustadoramente. Nas últimas legislativas, como sabes, já ultrapassou a barreira dos 50%. Porquê que tu achas que há este afastamento da população, que supostamente é mais instruída, é mais politizada, ou deveria ser? Porquê este afastamento da população em geral e dos jovens, que se calhar esse até é um dado muito preocupante, em relação à política? Eu acho que aquilo que muda, e eu vou um bocadinho contra o ciclo na minha geração e nas gerações mais novas, e acho que isso é um defeito da minha geração, francamente, é que a minha geração, mais do que por projetos, interessa-se por causas muito específicas e depois perde um bocadinho o norte daquilo que é o interesse geral e acaba por nunca se envolver muito bem, para além de experiências que são nobres e que eu saúdo, e tenho muitos amigos meus, nomeadamente um ex-aluno também da Secundária do Hospital, o Rodrigo Marques, que agora é administrador da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra e que escolheu esse percurso, mas acho que para além do fechamento dos partidos que existe, não é propriamente fácil a integração num partido, seja ele qual for. E creio que quanto mais preponderância a nível de votação ele tem, mais difícil se torna inserir. Acho que estes dois fatores, o fechamento do partido, dos partidos, e um bocadinho o alinhamento da juventude, isso depois poderá ter várias causas, mas creio que uma delas, essa que eu estava agora aqui a elencar, também acho que existem outras. Eu circular nas redes sociais, lembro-me no ano passado, e até ficar muito chateado, não pela causa em si, que era uma causa nova, na altura quando ocorreu aquela morte daquele cidadão negro nos Estados Unidos, que não me recordo agora o nome, mas que lá está, era uma causa nobre, contra o racismo, contra o abuso policial. Mas eu pensava que se aquele interesse que foi gerado por um fenómeno que não tinha nada a ver com o nosso país, muito menos com a nossa sociedade, que é uma sociedade que, desse ponto de vista, não tem nada a ver com os Estados Unidos da América, e se esse interesse fosse canalizado para o escrutínio daquilo que ocorre no nosso país, do governo, do Presidente da República e, no limite, até do Parlamento Europeu, porque 70% da legislação que nós temos em Portugal vem de lá, então a nossa sociedade respiraria uma democracia muito mais madura. E isso não acontece, infelizmente. E depois haverá outras causas que já extrapolam a nossa geração, porque, apesar da nossa geração ser muito rotulada de estar desligado da política, a verdade é que nós vamos notando que, e isso nota-se no surgimento de novos partidos, que a nossa geração, as gerações mais novas, felizmente, já não têm também aquele comportamento mais atávico que as gerações passadas tinham de tratar a política como o futebol. Ou seja, era cheia do PS ou do PSD ou do CDS e ficava lá para o resto da vida, independentemente daquilo que se passasse no partido. E hoje vejo com contentamento que as pessoas mais novas têm uma preocupação de ir mais à raiz das coisas, de tentar perceber o que é que efetivamente se propõe para o país, e acho que essa parte da nossa geração é sobretudo uma melhoria das gerações passadas, porque também, sejamos sinceros, as gerações passadas também não tinham uma diferença de envolvimento político tão grande assim para a nossa, porque era como a professora estava a dizer, é muito bem, a abstenção vai crescendo desde a primeira eleição de 25 de Abril de 75. E depois há causas para as gerações mais velhas, e acho que isso tem que ver com questões de regime, mas isso já é uma questão política e já é suscetível a leituras e interpretações da cosmovisão de cada um. Mas obviamente preocupa-te até esta elevada abstenção. Claro. Já agora, tu que estás no campo político, o que queres dizer aos nossos ouvintes? Porquê é que se deve votar? Deve-se votar precisamente para as pessoas poderem decidir por elas próprias e não para os outros decidirem por elas. Isso para mim é o fundamental, e até, no limite, por maioria de razão, para elas próprias têm o direito de se poderem queixar, porque é aquilo que eu digo muitas vezes. Então eu não vou votar, mas depois vamos ali ao café, vamos ali para uma cerveja. Toda a gente tem queixas, não é? E queixas. Mas depois não vai votar. Eu acho que essa pessoa perde qualquer tipo de direito de se queixar a partir do momento em que se divorcia de tomar uma decisão. Além disso, se as pessoas se demitem de votar e se a abstenção se torna muito elevada, também é o descrédito do próprio regime. Era isso. Estava agora que é muito preocupante. Exatamente. E era isso que eu queria abordar, apesar de lá está a ser uma coisa que, volto a referir, depende muito da análise que nós podemos fazer mediante o quadro político que nós temos, mas sim, isso preocupa-me imenso, e eu sou daqueles que acha que nós temos mesmo que pensar num novo regime, numa nova Constituição e tentar envolver os cidadãos portugueses de outra maneira nas decisões políticas, porque aquilo que me vai parecendo evidente é que de ano para ano há um divórcio cada vez maior. Eu vejo isso até em minha casa. O meu pai era um acérrimo militante do PSD, neste momento já nem debates políticos vê, viu um ou dois debates políticos, mais por mim, não só pelo meu partido, mas também porque ele conhece o Francisco, o presidente do CDS, como sabe, tem aqui raízes em Liberdade Hospital, e mais que raízes em Liberdade Hospital, raízes na nossa própria aldeia, Senhor das Almas, e viu mais por uma questão de amizade do que propriamente de interesse político. E, portanto, acho que deveria haver uma reflexão muito grande, mais até do que do meu partido, que é um partido que, para o bem e para o mal, a intenção de voto neste momento é muito diminuta, e mesmo no passado, quando teve as maiores votações, nunca ultrapassou os 16%. Mas sobretudo do PSD e do PS, que são os partidos com todas as responsabilidades neste regime, e refletem efetivamente o futuro do país, e preocupa-me, e conversei isso com muitos amigos meus, E o debate de ontem foi mais um exemplo disso, de que quase 90% do debate foi à volta de fiscalidade. Não deixa de ser uma coisa importante, mas a partir do momento em que os próprios políticos se demitem de pensar o país, o futuro do país, o modelo económico que nós queremos, a forma como nós queremos ver-nos representados, o problema que existe no interior do país de em Lisboa haverem 53 deputados e o nosso distrito que, sejamos sinceros, não está assim tão mal com 10-9 deputados, mas podemos pensar em Viseu que tem 8 ou no extremo Porto Alegre que tem 2 e eu não ouço ninguém, quase por todo o espectro político, mas sobretudo nesses dois partidos que têm as responsabilidades e que as dividiram no último meio século, falar sobre isso. É verdade. E todas essas preocupações nós temos-las tido aqui ao longo destes anos no Clube de Rádio, porque temos sempre alunos que discutem a área política, mas eu ainda tenho a esperança, e sobretudo tenho esperança quando vejo jovens como tu, que ainda só têm 20 e poucos anos e que são promissores, porque são pessoas inteligentes, que veem o futuro, obviamente, com leituras diferentes no espectro político, mas que querem o melhor para o seu país e que não esquecem, sobretudo, as origens. E se estás cá, aqui no interior, é porque ainda acreditas que isto tem futuro, apesar da natalidade aqui ser baixa, apesar dos jovens fugirem de cá na sua grande maioria. Eu olho para trás, estou cá há 24 anos na escola secundária, a maior parte dos meus ex-alunos não está por cá, muitos deles estão no estrangeiro, e nós percebemos que isto a seguir assim será o fim do interior. E será o fim do país, porque o país também precisa deste interior. E portanto acredito que poderá ser a tua geração a pensar assim, e pessoas como tu que poderão fazer, revitalizar, que tanto se fala, não é? Na revitalização do interior, mas que depois se esquece durante a legislatura, como tu dizes. E esperemos que também os municípios façam a diferença, e quem está à frente deles. Tu agora não és deputado municipal, mas tens assento na Assembleia pelo facto de seres presidente, e na tua junta de freguesia com certeza já estás a começar a fazer a diferença, pelo que eu tenho percebido, pelas atividades que já desenvolveste e por tudo aquilo que queres concretizar ao longo de 4 anos. Esperemos que sim. Olha, para nós foi um gosto. Estava aqui contigo a conversar todo este tempo, mas temos o programa para continuar. Foi um gosto ter-te por cá. Marcaremos encontro para uma próxima oportunidade, quem sabe para fazermos o balanço dos 4 anos da tua presidência à frente de São Gião. Desejo-te muitas felicidades, quer do ponto de vista académico, profissional, político e como presidente da Junta. Muito foi um obrigado, gosto. Professor. Foi também um gosto poder estar. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com a sugestão de música do Tiago Brito e do Martim Sousa. Faz, esta semana, 40 anos que faleceu Elis Regina, cantora brasileira considerada por muitos como Faz, esta semana, 40 anos que faleceu Elis Regina, cantora brasileira considerada por muitos como a melhor cantora brasileira de todos os tempos. Em menos de 20 anos de carreira, Elis gravou 31 discos, onde imortalizou diversas canções da música popular brasileira, entre elas Águas de Março, que vamos ouvir hoje. Era uma artista eclética, interpretava canções de vários estilos, como jazz, rock, bossa nova e samba. Levou à fama cantores importantes como Milton Nascimento, João Bosco e Ivan Lins. Fez dueto com Tom Jobim, Jair Rodrigues, entre outros. Infelizmente, esta semana também faleceu o cantor e compositor Armando Gama. Vamos ouvir esta balada que te dou, vencedora do Festival da Canção de 1983. É pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, nó da madeira, cainga, candeia, é uma tita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, é um mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da cumieira, é a chuva chovendo, é conversa, a ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, uma ave no céu, uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto, é um pingo pingando, é uma conta, é um conto, é um pingo. peixe é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, o estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mato na luz da manhã, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é uma cobra, é um pau, é João, é José, é um espinho na mão, é um corte no pé, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terçã, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, pau, pedra, fim do caminho, resto de toco, um pouco sozinho, pau, pedra, fim do caminho, resto de toco, um pouco sozinho, pedra, caminho, um pouco sozinho, pedra, caminho, toco, sozinho, pedra. Rádio Boa Nova. Ficamos com a Francisca Fernandes e Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente. Resultados preliminares de um estudo português indicam que certos pinheiros radiatas são particularmente resilientes para os solos e para o clima de Portugal, sobretudo em situações de secura. Podem ser uma arma contra as alterações climáticas. Incêndios e pragas têm levado a uma redução ininterrupta da área do pinheiro bravo no nosso país. A concorrência do eucalipto, que dá um retorno do investimento mais rápido, é outra causa para o peso do declínio da espécie. Mas a fileira do pinheiro continua a tentar encontrar soluções para recuperar a popularidade da árvore e torná-la mais competitiva. É esse o objetivo de um projeto de investigação e desenvolvimento da empresa portuguesa Sonae Arauco. A equipa fez um ensaio com mais de 200 mil sementes de pinheiro bravo e pinheiro radiata, uma espécie do novo mundo, de 136 famílias diferentes que deu resultados promissores para o setor, com certas variedades a serem ainda mais resistentes a condições difíceis do que o pinheiro bravo, uma espécie já de si muito robusta. Este é um estudo inovador porque é a primeira vez que se avalia a produtividade de plantas de melhoramento genético. Este pode ser um primeiro passo importante para tornar o pinheiro mais atrativo enquanto investimento, até porque o radiata cresce mais depressa do que o pinheiro bravo e o produto final tem o mesmo valor económico. O estudo ainda está longe de terminar. A fase seguinte vai avaliar o crescimento individual de cada árvore e identificar quais as famílias mais produtivas. As melhores serão, então, selecionadas e reproduzidas em larga escala. Muito bem, esta hipótese pode ser uma boa sugestão para o futuro e para a nossa floresta. 100.2 Fique bem, fique com a Boa Nova. E agora ficamos com Eu Já Sou Escuteiro e Tu, com José Ribeiro. Eu já sou escuteiro e tu? Olá a todos, é um prazer estar aqui presente hoje. Vou falar-vos dos lobitos. Os lobitos são uma parte dos escuteiros muito valiosa. É a primeira sessão de 4. Os lobitos são crianças dos 6 aos 10 anos. No nosso agrupamento 880 de Oliveira do Hospital, existem 4 bandos diferentes, branco, cinzento, castanho e preto. Eles reúnem todos os sábados no Parque Mananeiro, das 14h30 às 16h30. Na sede tem um espaço só para eles, que se chama Covil. Quando estão todos reunidos, chama-se Alcateia. A mística dos lobitos é baseada no Livro da Selva. O seu patrono é São Francisco de Assis. Os lobitos fazem muitas atividades, como por exemplo, o jogo do xercana, mosca, toca e coelhos. E aprendem também as leis, as máximas de lobito. Fazer nós como o nó direito e o nó de correr também fazem parte da aprendizagem. Também fazem acampamentos, que é o ao livro, e acantonamentos, que é dormir debaixo do teto. Depois de realizarem sua promessa de lobito, conquistam o lenço amarelo e branco, que trazem sempre ao pescoço. Na próxima semana vou falar-vos dos exploradores. Muito bem, cá estaremos. 100.2 Oliveira do Hospital. E agora passamos para as notícias, sempre notícias atenta aqui com a Beatriz Vaz Pato. Depois de vários pedidos de desculpa por festas realizadas no número 10 de Downing Street durante o confinamento, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, volta a ser mais uma vez alvo de crítica pública devido a essas atitudes imponderadas perante a situação pandémica, na qual, infelizmente, ainda nos encontramos. Um porta-voz de Johnson veio a público depois de denunciada a festa, pedir desculpas, mas, logo de seguida, soube-se de mais outra pela qual Boris Johnson se desculpou. Os meios de comunicação revelaram, posteriormente, que o primeiro-ministro teria ainda participado regularmente e encorajado a realização destas festas, que afinal eram semanais no seu gabinete, das quais são exemplo as Wine Time Fridays, que ocorreram precisamente durante o período de imposição de restrições para o combate à pandemia. Uma das festas, que causou bastante polémica e desconforto junto à família real britânica e que despoletou toda a crise em que agora se vê envolvido, realizou-se na noite que antecedeu o funeral do marido de Isabel II, revelando um despotismo que já não deveria ter lugar numa Europa dita democrática. Todos tendemos a culpar, de uma forma ou de outra, os cidadãos irresponsáveis que ignoram as medidas desenhadas para conter a pandemia, as quais, críticas à parte, existem só e apenas para a nossa proteção. E, por isso, esquecemos-nos de olhar para quem legisla e implementa essas mesmas regras. Tendemos a olhar para o nosso lado e não mais para cima. Tal é a aflição em que às vezes andamos. Posto isto, a minha questão é a seguinte. Como é que é suposto uma população respeitar e cumprir restrições estabelecidas por um primeiro-ministro, isto é, uma figura supostamente exemplar, se ele próprio não só não as segue, como as transgride repetidamente? A meu ver, tudo isto se resume a uma demonstração de hipocrisia no seu melhor. Não é a primeira vez, e certamente não será a última, em que pessoas com grande visibilidade pública, especialmente políticos, vão contra os princípios que apregoam, desculpando-se depois com discursos demagógicos, achando que todas essas palavras vazias resolverão as suas transgressões. Digo isto porque, de facto, até as ações que possam parecer mais inocentes e insignificantes, como ir a uma festa, podem ter consequências graves, como a infecção e, em casos mais graves, a morte de pessoas devido a um vírus altamente contagiável. No caso específico, incentivam a população a transgredir e a fazer o mesmo. Se estes políticos começassem a seguir as suas próprias recomendações, em vez de se preocuparem com o quão convincente a sua próxima desculpa terá de ser, talvez os casos de Covid não tivessem disparado e atingido o seu pico, como é o que está a acontecer. Muito bem, está feito o alerta e, sem dúvida, esta é sempre uma análise muito acutilante da Beatriz Vaz Pato. FM. Boa Nova. Ficamos agora com um assunto mais calmo para desanuviar, jogos eletrónicos com o nosso Mateus Lopes Varão. Boa tarde, hoje na rúbrica Jogos Eletrónicos venho falar do jogo Counter-Strike Global Offensive, abreviado para CSGO, é um jogo online desenvolvido pela Valve Corporation e pela Iron Path Entertainment, sendo uma sequência de Counter-Strike Source. Foi lançado no dia 21 de agosto de 2012 para as plataformas Windows e Mac OS X no Steam, Xbox 360, por meio da Xbox Live Arcade e uma versão exclusiva para os Estados Unidos da América para PlayStation 3, por meio da PlayStation Network. A versão de Linux foi lançada em setembro de 2014, com suporte para o sistema Ubuntu a partir da versão 12.5. O jogo conta com conteúdo clássico de tiro, como versões retalhadas de mapas clássicos, bem como novos mapas, personagens e modos de jogo. O sistema multiplayer multiplataformas foi planejado entre jogadores de Windows, OS X, Linux e PSN, mas acabou excluindo o PSN por causa das diferenças na frequência de atualizações de sistemas. A versão da PSN oferece três formas de consolas, que inclui DualShock 3 e PlayStation Move. Boa Nova, irresistível. E agora, outro assunto importante, viajar, passear, nomeadamente pela nossa Serra da Estrela, não é assim, Mafalda Correia? É verdade, há um novo mirador para apreciar o efeito dos glaciares na Serra da Estrela. Depois da varanda dos Carqueijais, é na zona dos Piornos que nasceu mais um mirador na Serra da Estrela. A uma altitude de aproximadamente 1630 metros, o novo elemento da rede de miradores da Serra da Estrela foi construído na vertente de um bloco granítico para oferecer uma paisagem única, moldada por antigos glaciares. A estrutura metálica foi adaptada às características do terreno e enquadra na paisagem de forma harmoniosa, procurando minimizar o seu impacto no local, e surge agora como uma nova varanda, segura e confortável, para os visitantes que escolham observar a nave de Santo António e o planalto ocidental. De acordo com o município da Covilhã, a obra, prevista no Plano de Conservação, Proteção e Desenvolvimento do Património Natural e Cultural, integrado na Rota dos Miradores e Geomonumentos do Parque da Serra da Estrela, encontra-se já concluída e o mirador já pode ser visitado. Esta é uma excelente oportunidade para visitar ou revisitar a nossa Serra da Estrela. Lembro que em 1976 foi criado o Parque Natural da Serra da Estrela, que cobre uma área de 88.850 hectares, o que faz dele a maior área protegida de Portugal. É na Serra da Estrela que se encontra o ponto mais alto de Portugal continental, 1993 metros. Ao visitar este parque, irá descobrir belas aldeias em granito e xisto, com séculos de história, algumas que até ajudaram Portugal a defender as suas fronteiras. Lindas cascatas, muitas lagoas, as nascentes de três rios portugueses, vistas deslumbrantes, a única estância de ski em Portugal, assim como o estilo de vida e tradições dos habitantes deste lugar incrível. São locais a não perder, pode descobrir facilmente as maravilhas do parque, as atividades a fazer, a melhor altura para visitar, onde dormir, onde comer, assim como as tradições e gastronomia da Serra, como o queijo Serra da Estrela. Boa viagem e bons passeios! Muito bem, não faltam bons motivos para se visitar ou revisitar a Serra da Estrela. Rádio Boa Nova 100.2 FM. E agora ficamos com um tema que não é dos mais simpáticos, mas, como sabemos, é uma realidade das sociedades dos nossos dias, ou continua a ser. Violência doméstica, com a Matilde Martins. Dados da ONU revelam que uma em cada três mulheres sofre violência doméstica ou sexual, o que equivale a 736 milhões de vítimas. É de ressaltar que os dados anteriormente apresentados representam o período pré-pandemia e, por isso, estes dados podem vir a ser mais elevados. A maioria dos casos começa na adolescência, o que preocupa Cláudia Garcia Moreno, médica da ONU, que afirma que a adolescência e o início da vida adulta são períodos importantes para a saúde e o desenvolvimento e também para a construção de bases para relacionamentos saudáveis. Estes episódios podem levar ao aparecimento de doenças do foro psicológico, por isso é importante acompanhar as vítimas no processo de denúncia e em todo o processo que é desencadeado após a denúncia. É na América Central que se situa o país com maior índice de assassinatos, registando 8,9 assassinatos por cada 100 mil habitantes. O país em questão é El Salvador. Em segundo lugar está a Colômbia, com 6,3 assassinatos por cada 100 mil habitantes. Em terceiro lugar temos a Guatemala, com 6,2 assassinatos por 100 mil habitantes. Em quarto lugar a Rússia, com 5,3 assassinatos por 100 mil habitantes. E, por fim, temos o Brasil, com 4,8 assassinatos por 100 mil habitantes. A maioria destes países são países em desenvolvimento, o que leva a crer que os países menos desenvolvidos aceitam mais a violência, no sentido em que as penas para os agressores são mínimas e muitas das vezes não é feita justiça. Por último, gostava de ressaltar que muitas das mulheres destes países em desenvolvimento acham que a violência que sofrem em casa é normal, porque infelizmente muitas delas nascem num clima de violência doméstica e morrem num clima de violência doméstica. Por isso é que a educação, que por vezes é tão escassa em alguns países, é tão importante na vida de qualquer cidadão. Rádio Boa Nova. Espetacular. Muito bem, ficamos agora com um tema mais leve, cultura pop, com o João Mário Ferreira. Uma única página de livro de BD da Marvel Comics de 1984 foi comprada em um leilão, no dia 13 de janeiro, por um valor de quase 3 milhões de euros. A obra de arte de Mike Zeck, comprada por 2,93 milhões de euros, trata-se da página 25 da BD Secret Wars, número 8, que traz a primeira aparição do fato preto do herói Homem-Aranha, que é um fato simbiótico que conduzirá eventualmente ao aparecimento do personagem Venom. O recorde anterior para uma página de BD era de 573 mil euros para a arte de uma edição de 1974 do The Incredible Hulk, número 180, que contava com a primeira aparição do anti-herói Wolverine. No mesmo dia, um dos poucos exemplares sobreviventes do Super-Homem Action Comics, número 1, foi vendido por 2,8 milhões de euros, colocando-o entre os livros mais caros alguma vez lido. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com álbuns de rock com Martim Sousa. Esta semana venho falar do álbum Pray for the Wicked. Pray for the Wicked é o sexto álbum de estúdio da banda americana de rock Panic at the Disco. Foi lançado a 22 de junho de 2018 e foi feito pelas gravadoras Fooled by Raymond e DCD2. É o sucessor do quinto álbum de estúdio da banda Death of a Bachelor, de 2016. O álbum foi anunciado a 21 de março de 2018, juntamente com o lançamento de duas canções para promover o álbum, Fuck a Silver Lining e Say Amen, Saturday Night. A canção I Hopes foi lançada a 23 de maio de 2018, seguida pela canção King of the Clouds, a 18 de junho de 2018. Pray for the Wicked estreou em número 1 na Billboard 200 dos Estados Unidos, com 180 mil unidades equivalentes ao álbum, das quais 151 mil foram vendidas em formatos físicos. É o segundo álbum número 1 da banda nos Estados Unidos. O álbum também estreou na primeira posição na Austrália, tornando-se o segundo álbum australiano número 1 da banda. As faixas são Fuck a Silver Lining, Say Amen, Saturday Night, Hey Look Ma I Made It, High Hopes, Roaring Twenties, Dancing Is Not a Crime, One of the Drunks, The Overpass, King of the Cloud, Old Fashioned e Dying in LA. E a duração do álbum é de 34 minutos e 11 segundos. As faixas bónus da edição japonesa são Nine in the Afternoon, ao vivo em Duluth, na Geórgia, I Write Scenes Not Tragedies, ao vivo em Duluth, na Geórgia, Victorious, ao vivo em Duluth, na Geórgia. O estúdio utilizado foi Uri Electric. Os géneros são pop, jazz, pop barroco e pop rock. Os formatos em que este álbum existe é em CD e download digital. As gravadoras utilizadas, como disse anteriormente, foram Fooled by Raymond e DCD2. A produção foi de Jake Sinclair. Panic at the Disco é composto por Brandon Urie nos vocais, na guitarra na faixa 3, no baixo nas faixas 1 e 3, na bateria faixas 2, 7, 9 e 10, e no piano nas faixas 2, 4 e 11 e vocais de apoio nas faixas 1, 7, 9 e 10. Este álbum contém 47 músicos adicionais cujos nomes não vou mencionar por serem assim tantos. No geral, do 7,5 em 10 a este álbum. Este álbum é muito importante para mim, pois foi o primeiro álbum de rock em que fiquei viciado e foi o álbum que me fez ficar assim tão viciado em rock. Em seguida iremos ouvir Old Fashioned. Once upon a thrill, from a kiss to a swill, we were swallowing the nights like we had nine lives. Getting gone so long, 17 so gone. Getting gone so long, 17 so long. We were borderline kids with a book of disorders, medicating every day to keep the strictness in order. Getting gone so long, 17 so gone. Getting gone so long, 17 so gone. It's a false sight of hope where believers can see, and there's only memories when it's over. So pour out some liquor. Some ice in your paw. Getting gone so long, 17 so gone. Getting gone so long, 17 so gone. It's the false side of hope where believers can see, and there's only memories when it's over. Like a wasteland, but the way that we remember, for the past, no mistake about it. Get boozy, boozy, boozy. Get boozy, boozy, boozy. Get boozy, boozy, boozy. Fique bem, fique com a Boa Nova. E agora ficamos com uma sugestão de leitura com a Matilde Gouveia. Hoje sugiro a leitura do último livro de José Eduardo Agualusa, escritor que nasceu na cidade de Uambo, em Angola. Viveu em Lisboa, Luanda, Rio de Janeiro e Berlim. É romancista, contista, cronista e autor de livros infantis. Os seus romances têm sido distinguidos com os mais prestigiados prémios nacionais e estrangeiros. O livro chama-se O Mais Belo Fim do Mundo. Entre 2018 e 2021, o que mudou na nossa vida, o que transformou, para melhor e para pior, o nosso mundo. Neste livro, José Eduardo Agualusa reúne contos, crónicas e apontamentos diarísticos escritos e publicados na imprensa brasileira e portuguesa durante este período. São textos que refletem os tempos estranhos, convulsos e um tanto misteriosos que temos vivido, ao mesmo tempo que procuram lançar alguma luz sobre os dias que ainda não chegaram. Caminhando entre a ficção e o ensaio, sem grande preocupação de respeitar fronteiras, pelo contrário, explorando a terra que ninguém que fica entre as fronteiras, O Mais Belo Fim do Mundo divide-se entre crónicas, contos e textos, onde se fica nesse limite entre a atualidade e o futuro, entre o passado e os tempos que refletimos sobre. Assim, há a memória de livros que despertam uma recordação, viagem interestelares, pastores no deserto, árvores, filmes e música, vidas de escritores e memória da Covid, cidades que não se esquecem, generais que não gostam de guerra, gatos e presentes de pessoas cuja vida davam romance, viagens que já são impossíveis, hipopótamos no mar, medos que esvoaçam como fantasmas. Uma ideia sobre como, apesar das tragédias, o mundo não termina. Boas leituras! Aqui está uma leitura muito atual. 100.2 Oliveira do Hospital. Vamos agora ao cinema com o Eduardo Adro. A minha sugestão para esta semana é Kingsman: O Início. Foi realizado por Matthew Vaughn, é do género de aventura e tem a duração de 131 minutos. O terceiro filme da saga Kingsman, baseado na banda desenhada de Mark Miller, iniciada em 2012, que 2 anos depois chegou ao cinema com Kingsman: Serviços Secretos, sem Taron Egerton, o protagonista dos 2 primeiros capítulos, é uma prequela que se desenrola no início do século XX e traça as origens da agência dos espiões sediada no alfaiate que dá o nome à série. Com Ralph Fiennes no centro do elenco, este filme tem o objetivo de tentar evitar que um grupo de vilões e mestres do crime consigam levar avante um plano para matar milhões de pessoas, sendo o vilão principal da história Rasputin, o conselheiro do czar Nicolau II da Rússia. Pode ver este filme nos cinemas de Coimbra ou Viseu. Rádio Boa Nova. E agora vamos para um assunto muito sério, licenciaturas, fazer a escolha certa, com o Ricardo Neves. O curso escolhido aleatoriamente de hoje é Sociologia. Este curso está presente na Universidade dos Açores, Universidade do Algarve, Universidade de Coimbra, Faculdade de Economia e muitas mais. Neste curso, os estudantes adquirirão conhecimentos, capacidades de reflexão crítica e ferramentas de estudo aplicáveis às sociedades contemporâneas. Nas suas diversas escalas, das sociedades globais a instituições e organizações específicas e aos modos de inserção e interação social dos indivíduos em sociedade. A sua fórmula de cálculo é 50-50 e as suas provas de ingresso são Filosofia, Geografia, História ou Português. Rádio Boa Nova. Espetacular. Aventura. ser a mais bela canção que há no mundo, olhando para trás para nos ver. Foi quando ouvi uma voz cantando esta balada que vinha de longe. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Passamos agora às notícias do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. No passado dia 14 de janeiro, os alunos do 12º F, curso técnico de multimédia, andaram à descoberta pela sempre encantadora cidade de Coimbra, acompanhados pela professora de matemática Ana Mendonça. Começaram por ser guiados pelo professor Ricardo Mamed numa visita ao Departamento de Matemática da Universidade de Coimbra, sendo a primeira abordagem feita em frente ao magnífico painel de azulejos de Almada Negreiro, de Almada Negreiros, e onde os alunos puderam ouvir um pouco da história de alguns matemáticos famosos, da história da matemática e da universidade. De seguida, visitaram uma das bibliotecas da universidade, onde se encontra uma coleção de livros muito antigos e que, por isso, irradiam a beleza de tantos factos matemáticos descobertos e a sua escrita de há tantos anos. Estes livros só podem ser consultados por alunos que frequentam mestrado ou doutoramento, e é de salientar que em muitos deles existe informação que, obviamente, não se encontra na internet. Já numa sala de aula, assistiram a uma palestra intitulada Vírus, Curvas Chatas e Decisões Difíceis, dinamizada pelo doutor Adérito Araújo, que de uma forma muito agradável começou por fazer uma breve descrição dos vários vírus existentes na história da nossa civilização. A varíola, o sarampo, a gripe espanhola e agora o SARS-CoV-2. De seguida, mostrou como a matemática ajuda a minimizar estas situações. Demonstrou com cálculos matemáticos como se prevê a evolução de qualquer pandemia e o seu pico. A matemática estuda a mudança, referiu o doutor Adérito Araújo. Seguiu-se a visita ao Museu da Ciência e ainda a visualização in loco da criação de uma obra do artista plástico Bordalo II no Colégio das Artes, que foi inaugurada no dia 17 de janeiro. Iniciativa que pretende reforçar o papel da Universidade de Coimbra como espaço de criação artística contemporânea e como promotora de medidas de consciencialização para as questões da sustentabilidade. O passeio continuou pelo Largo da Porta Férrea da Universidade de Coimbra, Passo das Escolas, Jardim Botânico e Jardim da Sereia. Foi uma tarde muito enriquecedora e que permitiu uma viagem por diversas áreas: história, matemática, química, física, arte e a área das emoções. Terminamos aqui o programa A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Mafalda Correia, Eduardo Adro, Maria Pedro, Matilde Gouveia, Francisca Fernandes, Tiago Brito, Beatriz Vaz Pato, Ricardo Neves, João Mário Ferreira, Martim Sousa, Mateus Lopes Verão, Matilde Martins, José Ribeiro e Estevão Abreu. E hoje teve a participação especial do Nuno Rafael Dias. Despedimos-nos até ao próximo programa. Muito obrigada pela atenção. Boa Nova, Rádio Irresistível.